Parte 6. Os dois obstáculos para o êxito. Às vezes, em teu caminho para o êxito te encontras com um obstáculo após o outro. As coisas simplesmente vão mal, teu momento parece ser incorreto, tuas finanças vão mal e outras coisas se interpõem no teu caminho. Parece que não existem concepções corretas e que as pessoas à tua volta são responsáveis pela tua ruína. Estes obstáculos parecem circunstanciais, parecem estar fora de tua influência e de teu controle, porém, não acredites nisto. Podes pensar que são apenas coincidências, porém, em realidade são respostas energéticas à tua ressonância pessoal, e por isso, muitos deles se originam em teu interior. Na verdade, os maiores obstáculos com os quais precisarás lidar são autoimpostos. Porém, esta é uma boa notícia, porque podes mudar o que crias. A vida é um processo, um contínuo rio que percorre tua vida trazendo experiências tanto boas quanto más. Energeticamente falando, não é tanto o que te acontece sim como respondes ao que acontece que faz a diferença. Não importa o que aconteça ou quanto tempo leve para chegar ao êxito, podes escolher entre seguir agindo não somente em direção a tuas metas mas também em termos de tua própria consciência e produção de energia. Não importam os obstáculos que apareçam, tens que lembrar que até a menor mudança de consciência pode criar uma transformação muito significativa e até imediata em tua vida. Agora e sempre tens o poder de fazer esta mudança e ver tuas metas florescerem em uma linda realidade. Capítulo 26. Ter crenças limitantes. O primeiro obstáculo para o êxito. Reflita nesta frase, de Dale Carnegie. Crê que triunfarás. Crê firmemente, e então farás o que seja necessário para consegui-lo. É claro que tuas crenças são o que geram tanto tua energia quanto teu destino, de modo que não há outro fator mais determinante para o teu êxito. As duas noções mais danosas são as conclusões de dúvidas e limitações. Somente pensar em como tua vida antiga afeta tua consciência, e teu cérebro pode ser facilmente convencido de que o estás pensando é real e por isso, tuas dúvidas no êxito são o que tu criarás em tua consciência e logo tua consciência o criará em tua realidade. Se queres que as forças do universo te ajudem a conseguir o que desejas, precisas optar por viver de acordo com as leis universais. Tu podes fazer todos os planos e realizar todas as ações necessárias, porém se tens uma mente perdedora ou de dúvida, simplesmente não serás capaz de fazer com que o mundo te responda. Se tua energia está repleta de medo e limitação, estarás lutando contra a maré. O verdadeiro caminho para o êxito vem de optar por convicções fortes e otimistas. Tudo acerca da tua criação pessoal está formulada em tuas crenças. São a fonte de teus pensamentos diários, o que cria tua energia pessoal. Os bons conhecimentos criam resultados positivos, os maus criam um ambiente danoso que invariavelmente levam a resultados infelizes. A lei do magnetismo e manifestação são muito claras, definitivamente conseguirás o que acreditares que podes, não o que queiras, desejas ou esperes. Não há variação nesta verdade. Tuas crenças são o combustível da máquina cósmica, tua ferramenta para manifestar. Se tens pensamentos limitantes, projetarás uma consciência de limitação e atrairás mais restrições, por outro lado, crenças ilimitadas produzirão resultados infinitos e abrirão tua vida a receber abundantemente. Bloqueando os anúncios de publicidade negativos. Pensa em tua mente como um computador, quando teclas uma palavra ou frase pressionas o botão de busca, recebes uma série de respostas, e teu processo mental funciona da mesma maneira. Quando dás à tua mente certa palavra ou imagem, ela faz uma busca das respostas mais prevalentes. É quando agregas coisas a teus favoritos. Por exemplo, quando pensas na palavra trabalho, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Qual é a primeira sensação que te ocorre? Agora pensa na palavra dinheiro, quando tua mente busca por respostas, o que consegues? Muitas pessoas têm pensamentos de escassez e sensações de medo e inconformidade. Como é para ti? Agora pensa em tuas metas. Quando fazes uma busca mental, o que encontras? É algo positivo ou negativo? Te traz sensações de entusiasmo ou de preocupação e dúvida? Finalmente, pensa em ti mesmo e nota os resultados. Se percebes qualquer tipo de resposta negativa, tens que buscar de novo. Teus pensamentos são como anúncios de publicidade que aparecem em teu monitor quando estás na internet. Podes estar trabalhando em algo e de repente, surge um pensamento negativo. Às vezes pode ser somente um pensamento fugaz, porém, na maioria das vezes, a negatividade é totalmente avassaladora, preenchendo totalmente tua tela mental até que pareça que não há nada que possas fazer para escapar dela. Quando isto acontece, não tens outra opção do que parar tudo e fazer reboot. Tens que começar de novo com um novo pensamento e uma vez que consigas estabilizá-lo, precisas estar determinado a bloquear todos os anúncios daninhos que possam interferir no teu bem-estar. Tu podes criar tua própria defesa positiva. Eu mesma tenho ensinado este processo a clientes que eu tenho usado com sucesso em todo tipo de situações. Visualização de anúncios positivos. Pensa em uma imagem positiva, colorida, brilhante e feliz. Pode ser uma foto de ti mesmo brilhando grandioso, completando uma meta ou trabalhando em uma atividade feliz. Pensa nesta imagem reconfortante, imagem vivamente em detalhe, e agrega uma palavra ou frase positiva que vá de acordo com ela. Daí para a frente, sempre que pensares em algo negativo, traz esta imagem à tua mente. Preencha completamente tua tela mental de modo que possas imaginar nada mais. Mantém focado nesta imagem até que percebas que teus sentimentos de infelicidade e tristeza estejam mudando. Respira profundamente e traz a cena imaginária mais para perto de ti. À medida que relaxas e sorris, observa cada parte de ti mesmo nesta realidade. Mantém-te em tua nova imagem, repetindo-a tantas vezes quanto seja necessário até que percebas que teus pensamentos e sentimentos mudaram para uma experiência mais feliz de ti mesmo e de tua vida. Este processo te ajudará a criar uma nova imagem, pensamento e sensações de alegria em tua consciência, as mesmas vibrações do fluxo universal. Esta atitude envia vibrações positivas ao reino energético de onde energias semelhantes trarão os resultados correspondentes. Se fizeres isto a cada vez que tiveres pensamentos negativos, simplesmente será questão de tempo até que uma nova energia dinâmica seja parte de tua vida. Podes usar esta técnica cada vez que estejas em uma situação difícil na qual enfrentes crenças de dúvida ou limitação. E não podes deixar de fazê-lo, pois é certo que teus pensamentos criam a tua realidade, de modo que se quiseres realizar teus sonhos, precisas optar por uma mentalidade positiva em cada oportunidade. Ideias limitantes criam barreiras ao redor de tua ressonância e bloqueiam teu êxito. Acredita, cada pensamento de limitação cria exatamente o contrário do que pretendes alcançar. É tempo de mudar conscientemente tuas velhas ideias de dúvida e limitações. Não importa em que acreditavas no passado, precisas desfazer-te destes pensamentos negativos agora. Precisas deixá-los ir, é a única escolha lógica, ainda que te sintas tentado a guardá-los por hábito ou superstição. Tuas crenças negativas somente trarão resultados negativos que não te levarão a parte alguma. Verdade ou medo? A lista a seguir representa algumas das crenças limitantes mais comuns referentes ao êxito. Estas conclusões não representam a tua verdade, estes pensamentos não são somente energeticamente daninhos, mas também são harmonicamente destrutivos de porque deixam você fora do alcance do fluxo universal. Para regressar ao estado de harmonia precisas acreditar em algo mais honesto que te fortaleça. Deixa de enganar acerca do teu potencial e começa a viver sem teu poder, teu mundo e todas as tuas metas pessoais. Com quais destas crenças te identificas mais? Identifica as que já tiveste e escreve tua nova verdade em pequenos cartões. Carregue-os contigo e os leia muitas vezes, sempre que puderes, agrega uma imagem otimista quando estiveres lendo, sinta alegria e sentimentos de felicidade. Visualize esta imagem, acompanhada de tuas novas crenças sempre que perceberes em pensamentos que precisas mudar. Crença limitante, não sou suficientemente bom, inteligente, atrativo, para conseguir. Verdade pessoal, sou suficientemente bom, inteligente, atrativo, para conseguir o que desejo. Creio em mim mesmo e em minha habilidade para criar um grande futuro. Crença limitante, necessito ser perfeito. Tudo o que faço tem que ser perfeito. Tenho que ser aceito pelos outros. Verdade pessoal, me aceito como sou. Posso aceitar quem sou e o que faço sem nenhum juízo. Crença limitante, como posso triunfar? Em realidade nunca fui exitoso no passado. Verdade pessoal, libero o passado e o deixo ir. Hoje é um novo dia e isto é um novo pensamento. A cada novo momento crio uma nova e positiva energia. Crença limitante, não tenho dinheiro suficiente, educação, sorte, para triunfar. Verdade pessoal, tenho tudo o que necessito para triunfar. Tenho todos os recursos que necessito para criar o grande futuro que desejo. Crença limitante, não há suficientes empregos bons, mulheres, homens, oportunidades, para escolher. Verdade pessoal, existem suficientes bons empregos. Existem muitos trabalhos maravilhosos, mulheres, homens, oportunidades, para que cada um e todos tenham uma vida exitosa e maravilhosa. Estou atraindo estas abundantes oportunidades agora. Sempre há suficiente para que eu possa desfrutar. Crença limitante, as coisas para mim sempre saem mal. Se não fosse por minha má sorte, não teria sorte de qualquer forma. Verdade pessoal, opto por reconhecer todas as boas coisas que tenho em minha vida. Estou atraindo mais e mais circunstâncias felizes. Verdadeiramente sou uma pessoa abençoada e com muita boa sorte. Crença limitante, o que faço agora não é suficientemente bom. Tenho que fazer, ser e ter mais. Verdade pessoal, o que faço agora vale muito, porque eu também tenho valor. Opto por ver-me como alguém exitoso agora mesmo. Vejo valor em tudo que faço, e atraio ainda mais para mim. Crença limitante, tenho que lutar constantemente para ser melhor. Não posso aceitar-me tal como sou. Verdade pessoal, tenho valor como sou. Não tenho que fazer ou ser algo diferente. Todos os dias opto por reconhecer mais e mais o meu valor. Estou aprendendo a aceitar, crer e apreciar a mim mesmo em cada momento presente. Crença limitante, não posso ser feliz até que triunfe. Preciso apressar-me até que isto aconteça. Verdade pessoal, opto por sentir-me bem acerca de mim mesmo e criar felicidade em minha vida agora mesmo. Sei que uma atitude pacífica e feliz atrai mais êxito e felicidade à minha vida, de modo que crio isso a cada dia. Estas são somente algumas das crenças limitantes que podes encontrar em ti mesmo. Podes pensar em outras. Escreva-as em teu diário e lembre de escrever a declaração positiva ao lado como exemplo acima. Carrega todos os pensamentos positivos contigo em pequenos cartões de modo que ao repeti-los possas converter as crenças negativas em reações positivas espontaneamente. Isto não é simplesmente uma tarefa, é uma parte fundamental para a tua produção de energia positiva. O processo de manifestação está ligado tão fortemente aos teus pensamentos e crenças que simplesmente não podes continuar com teus pensamentos de limitação e não pagar o preço por eles. Tipo de sangue, ser positivo. Existem algumas pessoas que na realidade, definem a si mesmas através de suas limitações. Sua negatividade parece estar dentro de sua natureza, até em seu próprio sangue. Estão tão imiscuídas em seus próprios medos e ansiedades que não lhes ocorre responder de uma maneira positiva. Pensa se te deixas levar por este tipo de miséria crônica ou somente tens dúvidas passageiras, precisas usar teu poder de escolha para tomar um diferente caminho energético. Pensamentos limitantes são simplesmente outra forma de preocupação, e quando lanças ansiedade a um problema, a energia desse obstáculo simplesmente cresce mais. A inquietação, medo ou dúvida não vai ajudá-lo jamais a encontrar uma solução, somente incrementa as dificuldades que te atormentam. Tens que injetar tua vida com uma maneira afirmativa de olhar o todo. Mudar teus pensamentos e crenças pode parecer uma grande tarefa. Porém, a longo prazo, despende menos esforço que continuar vivendo sob sua negativa influência. Não olhes isto como algo impossível ou irreal. As crenças limitantes estreitam tua realidade e não há maneira de superar as barreiras que isto cria para atingir tuas metas. É o teu sistema de crenças o que causa os sofrimentos em tua vida. Não são os trabalhos extenuantes, os maus relacionamentos e a falta de dinheiro, pensando que estas são as coisas que culpas por teu infortúnio. Em vez disto, é a falta de esperança que provém do medo e auto-julgamento que te faz mais miserável. Não fique parado aí. Quando finalmente tomas a decisão de deixar ir o desespero, podes abraçar a verdade de teu potencial ilimitado. A felicidade e a liberdade fará da preocupação algo do passado, fortalecendo-te mais do que podes imaginar. Frequentemente relato uma interessante história em meus seminários que demonstra o poder das crenças. É sobre um pai que levou seu filho a um circo, no tempo em que os shows iam de povoado a povoado carregando grandes barracas. Em um destes povoados, um pai levou seu filho para observar como os trabalhadores armavam a grande lona. Observaram como os elefantes eram colocados para trabalhar arrastando as pesadas bases e levantando os imensos suportes que eram tão grandes como os postes da rede telefônica. Naturalmente, o menino estava fascinado com a incrível força destes animais. Porém, depois quando voltaram para ver o circo viram que os elefantes estavam amarrados. Cada um deles tinha uma corda na pata e estava amarrada numa estaca no chão. Quando o menino viu a corda, perguntou ao pai por que os elefantes não podiam simplesmente arrancar a estaca do chão, uma vez que pouco antes tiveram força de levantar pesados postes e pesada lona. O pai explicou que quando os elefantes eram pequenos ficavam presos pela pata em uma pequena estaca e sempre que tentavam fugir, isto os mantinha presos e logo aprenderam que quando estavam amarrados desta maneira não podiam escapar. Isto se converteu em seu conhecimento guia em sua realidade física. Mesmo depois de crescer e tornarem-se adultos, viviam sua vida inteira baseados em seus sentimentos e sensações de quando eram pequenos. Sua existência estava limitada não por sua verdade, mas porque foram ensinados desta maneira. Que pensamento aprendido na infância está te limitando? Que poder pessoal estás perdendo somente porque te ensinaram em tenra idade que não existia? Não importa o que te disseram, tens mais poder que pensas. Ou, o melhor de tudo, és ilimitado em tua habilidade de mudar tua maneira de pensar, e isto te proporciona o poder máximo, o poder de mudar tua realidade. O universo diz sim, ao que acredites, não importa o que isto seja. Seja positivo ou negativo, as conclusões que desenhas em tua mente invariavelmente levam ao destino de teus sonhos e desejos. Determinações limitantes restringem teus resultados, porém quando optas por romper com teus grilhões autoimpostos e te abres à crença na abundância, o universo dirá sim, à felicidade de atingir tuas metas. Afirmações para liberar os pensamentos limitantes. Deixo ir toda dúvida. Quando tenho pensamentos de limitação, os bloqueio completamente com um pensamento positivo. Vejo minha meta, próxima e realizada. Libero toda preocupação e vivo na confiança. Tenho todos os poderes que necessito para converter meus sonhos em realidade. Creio em mim mesmo e em minha habilidade de criar uma vida feliz e exitosa. Não existe nada que não possa conquistar. Estou ilimitado em meu poder de mudar meus pensamentos, energia e realidade. Deixo ir meus pensamentos negativos em cada oportunidade. Em lugar disso, opto e cultivo pensamentos positivos e de confiança. O universo disse sim, ao que abraço como verdade. Creio verdadeiramente em minhas oportunidades ilimitadas para triunfar.